men, it's time for the big test. Let's hope it works. Ah, two. This is the test. For the next 60 seconds, this station will conduct a test of the emergency broadcast system. This is only a test. Yeah! Broadcasters of this area, in voluntary cooperation with the FCC and other authorities, have developed this little system to keep you informed in the event of an emergency. If this had been an actual emergency, you would have been instructed where to tune in your area for news and official information. This concludes this test of the emergency broadcast system. Atenção, emissoras, para a contagem de 8 segundos. Está no ar, programa VHS, com Flávio Barbosa, com o melhor flashback do Web Rádio Brasileiro. As mães mais exaltadas que nos perdoem, mas hoje é o dia do pai. E hoje é dia de falar bem dele. Não está certa, não, essa teoria de que a mãe é muito mais importante do que o pai para os filhos. Lógico que o filho veio de dentro da mãe. Mas é covardia argumentar com isso. É forte demais. Também não vale argumentar que mãe é que amamenta, muda a fralda, toca na pele. É covardia. Como é covardia perguntar, argumentando em contrário, existe mãe sem pai? Agora falando sério, mãe e pai são as duas metades de um mesmo fruto, com a mesma importância. Só quem perdeu um deles sabe o que perdeu. Mas hoje é o dia do pai. E justiça se faz. Viva o pai! It's your theme song. What? I'm kidding. This is your theme song. No, it's this. Listen to my theme song. Oh. Muito boa tarde pra você ligado na... Ultra. Isto sim é rádio. E muito boa tarde também pra você ligado na... Rádio Melhor do Futebol. Passando a emoção que você já conhece. Pois é, 10 de agosto de 2014, um feliz Dia dos Pais a todos os pais do mundo inteiro, do Brasil também. Em especial meu pai Clóvis Barbosa, que está me ouvindo lá em Juiz de Fora, um beijão pra você. Bom, este programa é uma homenagem a todos os pais do Brasil e do mundo. E aí você me pergunta, ô Flávio, que horas são? Nem eu sei, hoje o programa é gravado, pois é. Porque estou curtindo o Dia dos Pais com meu irmão, que também é pai, Humberto, que é pai do Vitor, e também com a minha mãe. E Dia dos Pais, tem que ser comemorado. Por isso eu deixei um programa gravado especial para todos vocês. Hoje nós, excepcionalmente, vamos ter dois arquivos do humor, um depois do outro e muito especiais. Porque eu estou falando do PRK30, estamos na série do PRK30, e nós vamos apresentar dois programas completos. Um da Rádio Tupi do Rio de Janeiro, exibido no dia 30 de maio de 1952, e outro da Rádio Tupi de São Paulo, de 20 de julho de 1954. Dois programas completos, mais ou menos 24 minutos cada. Vocês vão rolar de sério mesmo. E além disso, nós teremos o Você Faz Parte da História, com fatos que marcaram a história desta semana. E também um bloco especial, bloco este que vai abrir o programa de hoje com músicas especiais para o Dia dos Pais, até rimou. Por isso você não vai ter participação hoje, porque o programa é gravado, nas redes sociais. Mas vale a pena você, digamos assim, relembrar como se participa do nosso programa. Semana que vem será ao vivo e se você é ouvinte da Rádio Melhor do Futebol, ouça aí o Daniel Bolaes, olha só. Siga-nos nas redes sociais e participe de transmissões e programas. Facebook, do facebook.com/webradiomf. Twitter, do twitter.com/webradiomf. E se você é ouvinte da Ultra, preste atenção no recadinho. Siga-nos nas redes sociais e participe de transmissões e programas. Facebook, www.facebook.com/UltraRádio do Brasil. Twitter, twitter.com/UltraRádio_BR. Falou, sacou? Essas são as maneiras que você costumeiramente usa para participar do nosso programa. Como hoje o programa é gravado, excepcionalmente elas não serão usadas. Então, para começar, vamos ao bloco especial de Dia dos Pais e eu não podia começar com música, outra música que não fosse essa. Pai, com Fábio Júnior, música tema de abertura do seriado, mas não é seriado, da novela Pai Herói, e que também foi apresentada ao Brasil no seriado Ciranda Cirandinha, no episódio Toma, que o filho é teu. Agora já devemos ter passado de meio dia e tanto. Este é o VHS especial de Dia dos Pais, que só está começando. Pai, pode ser que daqui a algum tempo haja tempo pra gente ser mais, muito mais que dois grandes amigos, pai e filho, talvez. Pai, pode ser que daí você sinta qualquer coisa entre esses 20 ou 30 longos anos em busca de paz. Pai,

chão ou segura minha mão. Me ajuda a levantar para lutar. Se o medo da loucura nessa estrada escura, meu pai, me afastar da luz que me conduz, olha teu filho, meu pai. Se eu me sentir sozinho, vou sair do caminho e a dor vier de noite, a dor vier de noite me assustar, meu pai, ajuda esse filho. E se eu perder coragem pra seguir viagem e a fé que me faltar, eu vou buscar com você, meu pai. Meu pai, olha seu filho. Isto sim é rádio. Rádio Melhor do Futebol. Passando a emoção que você já conhece. Com meus filhos. so big and strong. He goes to work each day and he stays all day long. He comes home each night looking tired and beat. He sits down at the dinner table and has a bite to eat. Never a frown, always a smile, when he says to me, how's my child? I said that I've been studying hard all day in school, trying very hard to understand the golden rule. I think I'll color this man father. Color him father. I think I'll color him love. Color him love. Said I'm gonna color him father. Color him father. I think I'll color the man love. Yes, I will. Color him love. He says education is the thing if you want to compete, because without it, son, life ain't very sweet. I love this man, and I don't know why, except I'll need his strength until the day that I die. My mother loves him, and I can tell by the way she looks at him when he holds my little sister Nell. I heard her say just the other day that if it hadn't have been for him, she couldn't have found her way. I think I'll color him father. I'm gonna color him love. Color him love. I've got to color him father. Color him father. I think I'll color this man love. Color him love. Our real old man, he got killed in the war, and she knows she and seven kids couldn't have gotten very far. She says she thought that she could never love again, and then there he stood with that big wide grin. He married my mother and he took us in, and now we belong to the man with that big wide grin. I've got to color this man father. Color him father. I'm gonna color him love. Color him love. I've got to color him father. Color him father. I believe I'll color this man love. Color him love. Pensei que você fosse ficar tão zangado, mas por favor, pai, me entenda, pelo menos uma vez. Eu não estou colocando meus 20 anos de vida em jogo contra os seus 48, pai. Mas existe uma grande diferença no que você me ensina e no que eu aprendo vivendo pela minha própria vida. Juro por essa música que eu nunca esqueci você, pai. Juro por essa música que eu acho você um grande sábio homem, pai. Talvez você não saiba, mas eu te amo muito. Eu somente quero achar minhas próprias respostas, pai. Eu só quero consertar sozinho os meus erros, pai. Eu quero criar, pai. Eu quero amar, pai. E não é só porque você me pôs no mundo que tem que ficar condicionado a mim pelo resto da sua vida, não. Não, não é isso que eu quero, não, pai. Eu quero que, como eu, você não deixe passar a sua vida em brancas nuvens. Faça forte as palavras da razão, pai. Jogue um copo d'água sobre aquela pequena chama de dúvida que existe bem no fundo de você. Só então você sentirá que amar é não querer nada em troca, pai. Sentirá que amor não é sinônimo de possuir, pai. Sentirá que Deus dá o amor, mas é a gente que tem que aprender a amá-lo. E mais ainda, pai, sentirá que eu, seu filho, juro por essa música que é tudo porque eu te amo, pai. Pra nós, ficou muito bonita essa seleção musical que eu fiz em homenagem a todos os pais, não é verdade? Então, vamos falar as músicas de trás pra frente. Casa das Máquinas, com Tudo Porque Eu Te Amo, Pai. O Casa das Máquinas era uma banda que fez sucesso nos anos 70, foi formada aqui em Santos, e cujo um dos vocalistas e mentores era o Pisca, que depois virou compositor de muitas músicas sertanejas e já não está mais entre nós. Antes do Winstons, Color and Father, Roupa Nova, Falar dos Meus Pais, É Meu Pai com Raul Seixas, Coisinha do Pai com Beth Carvalho, George Michael com Father Figure, Trem da Alegria com Acorda Pai, Ricardo and Friends com I Love You Daddy e abrindo o bloco Pai com Fábio Júnior. Eu espero que vocês, pais, tenham gostado desta homenagem. Mas chegou a hora de deixar um pouco o clima de Dia dos Pais de lado, porque vamos ao nosso momento Jabá Absurdo. Bom, minha gente, uma das razões pelas quais este programa é gravado foi porque ontem, dia 9 de agosto, eu estive em São Paulo. Pra quê? Todos já sabem. É porque ontem teve um torneio regional no Pinheiros, um torneio regional de natação que reuniu atletas de todo o estado de São Paulo e também do estado do Rio de Janeiro. E você quer saber como foi? Acessem familiaquatica.webnode.com, porque você vai ter o panorama completo, as entrevistas e as fotos, claro, do evento que, com certeza, bombou. Foi mais ou menos transformada a piscina longa, a piscina de 50 metros, numa piscina de 25 metros, porque o evento foi preparatório para o Troféu José Finkel, que vai acontecer no dia 1º de setembro em Guaratinguetá, São Paulo, e também terá a cobertura do Família Aquática. E olha, dia 15, sexta-feira, nós vamos entrar no ar com o site da cobertura do evento. E no Família Aquática você encontra também informações sobre o USA Nationals, o campeonato norte-americano de natação que reúne a nata da natação dos USA. Será que o Phelps melhorou? Só lendo o Família Aquática para saber, porque no Família Aquática você encontra as principais informações da natação no Brasil e no mundo. Por isso acesse familiaquatica.webnode.com. Ah, já ia me esquecendo de falar. No intervalo do Grenal, tenho uma surpresinha pra vocês. Ah, vocês não perdem por esperar. familiaquatica.webnode.com. A água é a nossa casa, é ou não é? Então vamos voltar à nossa trilha sonora habitual para anunciar o primeiro intervalo comercial fictício. Para quem não ouviu o programa, eu ainda não tenho patrocínio que não Família Aquática. Por isso, a cada intervalo eu coloco blocos comerciais com propagandas que fizeram a história da humanidade. É porque eu gosto de propagandas antigas também, né? Bom, então vamos ao primeiro bloco deles, mas já já nós voltamos com Você Faz Parte da História. Já deve ter passado de uma hora e nós voltamos já. Fique na outra, fique na MF. Inter. Vem abrir seu coração. Mundial de Vôlei de Praia. Amanhã começa a fase final com as melhores duplas de todo o mundo. Mundial de Vôlei de Praia, ao vivo, direto de Ipanema. Amanhã, 10 da manhã. Oferecimento Papermate. Faça com o coração, faça com Papermate. E Perdigão, a marca que confia no que faz. Promoção Coque Tavares. Yeah. Nós já estamos de volta com o VHS especial de Dia dos Pais, nesse dia 10 de agosto. Hoje o VHS excepcionalmente gravado, mas semana que vem, estaremos de volta ao vivo a partir do meio-dia e meia. Lembrando, hein, daqui a pouquinho, 3h40 da tarde, nós estaremos aqui ao vivo, aí sim, para transmitir nada mais nada menos do que Grêmio Internacional, o maior clássico do sul do Brasil e, para mim, o maior clássico do Brasil também. A narração vai ser do Alessandro Oliveira, os comentários do Thiago Rocha e do Pedro Marcon, e eu estarei nas reportagens e no intervalo, meus amigos. Eu apresentarei uma surpresinha para vocês, ok? Aliás, lembrando, só corrigindo a informação do bloco anterior, o troféu José Finkel vai acontecer de 1º a 6 de setembro. Não vai ser um dia só não, Flávio, seu besta. Bom, voltando aqui para o texto, às 6h20 da tarde, você vai acompanhar também Atlético Mineiro e Palmeiras, com a narração de Cauã Santos, os comentários de Bruno Godinho e Renan Giorgetti, as reportagens e a apresentação do Gabriel Linha, também conhecido como Gabriel Sport. Repetindo então, daqui a pouco, Grenal, com Alessandro Oliveira, Thiago Rocha, Pedro Marcon e Joe. E às 6h20, Atlético Mineiro e Palmeiras, com Cauã Santos, Bruno Godinho, Renan Giorgetti e Gabriel Linha. Você sabe, futebol é com a dobradinha mais vitoriosa da Web Rádio Brasileira. Ultra e MF. Agora chegou a hora de voltarmos no tempo. Você faz parte da história. Mesmo com o programa gravado, meus amigos, não deixaremos de ter esse quadro especial não, hein? Comecemos com o dia 9 de agosto de 1984, ou seja, 30 anos atrás, quando Tancredo e Magalhães queriam as indiretas já, segundo a Folha de São Paulo. 5 meses de campanha, ninguém resiste, disse ontem em Belo Horizonte o governador, então governador, Tancredo Neves, ao defender a antecipação para outubro das eleições indiretas à presidência da República, previstas pela Constituição para o dia 15 de janeiro do próximo ano. O que, como sabem, não aconteceu. Isso seria um alívio, observou o candidato indireto da Aliança Democrática, PMDB e PFL, acrescentando: se as eleições fossem em outubro, a gente tinha até janeiro para elaborar um plano de trabalho e organizar uma equipe. No Recife, o governador Roberto Magalhães, integrado à Aliança Democrática, também defendeu a antecipação da reunião do Colégio Eleitoral. Ele, porém, prefere novembro. Disse estar preocupado com o prolongado interrenho, ou seja, intervalo de 5 meses entre as convenções e a eleição, criando-se uma intensa expectativa entre os candidatos e na própria nação. Ponderou que essa ansiedade é prudente, aliás, e poderia ser evitada através de acordo entre Tancredo, o vencedor da convenção do PDS, que foi o Paulo Maluf, e o governo. Mas, ressalvou, a antecipação não abreviaria o mandato do presidente Figueiredo. Qualquer solução que importe na sua redução é um golpe de Estado e terá repulsa da nação, até rimou. Como todos sabem, isso não aconteceu, Tancredo foi eleito e o resto é história. Agora voltemos para 7 de agosto de 1969, quando foi reaberto o caso Kennedy. Não foi do presidente JFK, mas foi do Edward Kennedy, outro dos irmãos do Robert e também do JFK. Vamos lá. O caso do acidente com Edward Kennedy entrará agora em sua segunda fase com a decisão do procurador Edmund Dennis de reiniciar as investigações e pedir a exumação do corpo de Mary Jo Copan para autópsia. Dennis tomou a sua decisão à revelia do juiz James Boyler, do distrito de Edgartown, onde ocorreu o acidente que matou essa menina em questão, que negara a autorização para a reabertura das investigações. Embora disposto a interrogar todas as testemunhas, o procurador de Boston não adiantou se também pretende ouvir novamente Kennedy. É, rapaziada, esse acidente que matou a Mary Jo, que aconteceu em Boston no início de 1969, comprovou ainda mais que a família Kennedy tinha um burro enterrado no seu quintal. E, terminando, vamos ao dia 10 de agosto de 1992. No dia anterior, 9 de agosto, a Olimpíada tinha um novo campeão de vôlei, e novo mesmo. A seleção brasileira masculina de vôlei resgatou o prestígio do esporte coletivo brasileiro ao conquistar a medalha de ouro nas Olimpíadas de Barcelona, com uma vitória sensacional sobre os holandeses por 3-0. Quem não se lembra aquele saque monstro do Marcelo Negrão, que fuzilou os holandeses, fechou o caixão e nos deu ouro. Bom, em meio a lágrimas, abraços e muita euforia, com a quadra invadida pela torcida, os jogadores dedicaram o título ao povo brasileiro. Marcelo Negrão foi eleito o melhor atacante, Maurício, o melhor levantador, e Giovanni Gávio, nosso Giovanni Gávio, foi escalado para a seleção de vôlei ideal dos jogos. Eu não vou falar mais porque ele é candidato a deputado por Minas. Esta é a maior conquista do esporte coletivo brasileiro desde a Copa de 1970, todos sabem o que aconteceu, e o ouro veio justamente de Barcelona, onde todos sabem também o que aconteceu naquele 5 de julho de 1982. A seleção de vôlei chega a São Paulo amanhã, às 5h30 da manhã, tomando um avião depois para o Rio.

ligado na Ultra Rádio, isso que é rádio. Ultra, isto sim é rádio. Passando a emoção que você já conhece. Você falou que junto comigo não mais desfilava. Se a minha escola perdesse, você não ligava. Você falou que junto comigo não mais desfilava. Se a minha escola perdesse, você não ligava. Ensaiei, fiz meu samba enredo pra minha escola ganhar. E na ala de porta-bandeira você não quis desfilar. O meu povo inteiro chorou. Pois trocou nossa escola de tempos por um simples amor de 3 dias. Sufoquei minha dor em sorrisos para não chorar. Tudo isso ajudou minha escola a ganhar. Esse orgulho vou levar comigo pro resto da vida. Me contaram que você chorou quando passei na avenida, mas esse orgulho vou levar comigo pro resto da vida. Me contaram que você chorou quando passei na avenida. Viu outra de porta-bandeira desfilando em seu lugar. Comissão julgadora presente falou que o meu samba ia ganhar. Meu velho, guarda-me. Guns N' Roses. Essa música realmente faz parte da minha vida. E além disso, foi a música de maior duração a fazer parte do Top 10 da Billboard. November Rain. Antes, Jair Rodrigues, o saudosíssimo Jair Rodrigues com Orgulho de um Sambista. Dionne Warwick com Heartbreaker. Engenheiros do Havaí, Nunca Se Sabe. Grupo Unicórnio ao vivo. Puedes Contar Conmigo. Para quem não conhece, essa banda é venezuelana e ganhou o Festival da OTI em 1982 com esta música, que é muito bonita por sinal. E abrindo o bloco, Chico Buarque com Geni e o Zeppelin, aquela do Joga Pedra na Geni. Bom, agora possivelmente 2 horas e já, conforme a gente combinou, meus amigos, teremos o Arquivo do Humor Especial com 2 programas da PRK30. Então, ó, bloco comercial rápido e já nós voltamos com esse presente de Dia dos Pais pra todo mundo. Até já! Vem, abre seu coração, você é um de nós, me traz sua emoção. Playoff semifinal do basquete americano NBA. Nesta quarta, direto dos Estados Unidos, a segunda partida entre Charlotte Hornets e New York Knicks. Exclusivo. Nesta quarta, 8:30 PM. Basquete NBA, oferecimento Coca-Cola, emoção pra valer. Gillette Sensor, a revolução do seu barbear. Nike, o basquete na sua melhor forma. E Ford Hobby, é o maior charme. Camisa Sears de Tergal, barbatana inteiriça embutida, caimento perfeito, elegância impecável, punhos para botão ou abotoadura, em várias cores. Esta semana na Sears, apenas 12.800. Use o seu crédito. No Brasil, como em todo o mundo, jovens estão levando suas esperanças para um só destino, os Jogos Olímpicos. Tutti Frutti, um grande sucesso. Num lançamento Opus Columbia. Gil traz Vini Belo Robinson. Este sábado, 1 da tarde, programa Raul Gil. volta com o VHS, hoje especial de Dia dos Pais, hoje programa excepcionalmente gravado. Bem, eu avisei há 2 semanas atrás, eu avisei há 1 semana atrás e agora chegou a hora. Bom, desde o início deste mês de agosto, nós temos apresentado no Arquivo do Humor quadros da PRK30, aquele programa que fez muito sucesso nos anos 40 e 50, sendo a paródia pirata dos rádios daquela época, né? Das emissoras de rádio daquela época, humor de qualidade, feito na época pelo Lauro Borges e pelo Castro Barbosa, estes já falecidos. Ah, se eu existisse naquela época, não perderia nenhum programa. Bom, mas e como eram os programas inteiros da PRK30? Nós vamos saber agora, porque nós vamos apresentar 2 programas exclusivos da PRK30, Rádio Pirata, com Otelo Trigueiro e Megatério Nebabo da Alucerce. E o primeiro programa, o que você vai ouvir a seguir, é de 30 de maio de 1952 e foi exibido pela Rádio Tupi do Rio de Janeiro. O segundo programa, que vem logo a seguir, é de 20 de julho de 1954 e foi exibido enquanto o Lauro Borges e o Castro Barbosa moravam em São Paulo. Na época, eles trocaram o Rio por São Paulo na busca de maior audiência nacional, o que com certeza deu certo. O programa de São Paulo vai apresentar muitas referências à capital dos paulistas, ok? Sem mais delongas, preparem-se para rir com a PRK30. 2 programas inteiros, presente de Flávio Barbosa para todos os pais e também para todo mundo. Sem muito mais, vai agulha, põe no ar. E agora, atenção, muita atenção. A Companhia Cervejaria Brahma apresenta a famosa PRK30. Surgem novidades. Mas quem conhece cerveja sabe que a Brahma Chopp ainda é a maior novidade. Isto mesmo. Brahma Chopp é um padrão de qualidade cada vez mais aperfeiçoado, de garrafa para garrafa, de barril para barril. Pela seleção cada vez mais perfeita do melhor fermento, Brahma Chopp é cada vez melhor. E por isso o Brahma Chopp que você bebe hoje é melhor do que o de ontem. E o de amanhã será melhor do que o de hoje. No seu lento e cuidadoso processo de maturação e fermentação, Brahma Chopp recebe o poder reconfortante do melhor malte e as virtudes digestivas e estomacais do mais puro lúpulo. Por essa razão, em barril ou garrafa, Brahma Chopp só faz bem. Beba-o sempre. E aqui está a emissora que fala mais alto e vai mais longe. PRK30, com seus artistas exclusivos, Lauro Borges e Castro Barbosa. Elão, elão, PRK30, elão. No ar, a famosa PRK30, uma emissora maravilhosa, bem organizada, falando 333.009 quilociscos, ondas longas, médias, curtas e mais ou menos, com seus estúdios estralados na Venezuela. Na finita Venezuela. E a tal, meu filho? Não, assim como o senhor disse, pode pensar que é na Venezuela, capital do México holandês. Ora, minha filha, vá dormir com o seu mal é sono. Iniciando o nosso instrumentoso desfile da capital do México, é ignorante. De melodias sinfrônicas, vamos ouvir a nossa inqualificável orquestra de salão de barbeiro, composta de mais de 125 cabeças de músicos, executando em primeira audição o nosso manjadíssimo propício musical. Maestro Agostinho Lero, ataca. Este disco está em rotação 127. E agora, o famoso locutor tem a alma tão de artista que até para quebrar o pé escolheu um pé ano. Palmas para o pianista de pé quebrado, umas palminhas para ele. Entra, meu filho. Piano, piano, piano, piano, piano, se vai lontano. Com soquinhas minhas, boa noite. Piano, piano, que se baila um tango, mas quase que fica sem poder bailar mais tango para o resto da tua vida. Como foi o negócio da queda do piano em cima do pé, ó, rapaz? Não, o negócio foi o seguinte, eu fui arredar o piano de um lugar para outro e ele caiu em cima do meu pé e quebrou. O piano? Piano, o quê? Meu pé, senhor. Ah, sim, o pé. E depois? Bom, depois eu fui ao médico para encanar o pé, né? Sim, não havia de ser o piano. Pois é. Sim. Mas o médico, então, encanou o pé com a parte da frente para trás. Ah, quer dizer que botou o calcanhar para frente? É. De modo que quando eu queria andar, não saía do lugar. Dava um passo para frente, outro para trás. Um passo para frente, outro para trás. Veja só. É, pois é. E depois? Bom, depois eu tive que procurar um dos melhores ortopédicos do Brasil. Um dos melhores ortopedistas, né? Sim. O meu amigo, Dr. Nova Monteiro, me consertou o pé em poucos dias. Muito bem. Mas o que está me admirando é você ter vindo hoje com um sapato branco e outro marrom. Sapato branco o quê, rapaz? Isso é até engessado, não está vendo que isso é gesso? Mas é gessuinamente gesso? Ô, miserável, é. Vai plantar batata, vai. Você também com tantos patrícios aí bons para pianistas vai querer carregar um piano sozinho? Mas foi? Chega, senhor. Passemos a um outro programa. Passemos. A sua PRK30 passa a apresentar agora... O pensamento do dia. Mais vale 100 marimbondos voando do que um na mão da gente. Amigo ouvinte, você quer ganhar riquíssimos prêmios não só em dinheiro como também em papel dissonante? Escreva para a PRK30 das 12 ao meio-dia respondendo a esta pergunta. Para onde vai o fio que foge das meias? Arrisque-se a ganhar valiosos prêmios como sejam artistas de bronzes, todos de pedra mármore, obra antiguíssima representando a Vênus de Milho tocando harpa no tempo em que ela ainda tinha os dois braços. E como segundo prêmio, o chinelo do pé esquerdo de Napoleão Bonaparte, com que ele bateu um pênalti contra os ingleses, pênalti esse que não entrou porque a rede estava colocada ao contrário, isto é, na frente do gol, num belíssimo truque do engole equipe adversário. E agora, numa delicada oferta das balas de erva de fiche e de mascar, vamos ouvir para atender a pedidos o interessante anúncio em gravação. A Lanténica entrou ao disco do anúncio. Por 365 pontos de réis, você compra uma máquina de fazer pastéis. Ela corta, enche, recheia e frita mais de 10. Por 365 contos de réis. Máquinas para fazer pastéis só na gata. Buenos Aires, esquina de Avenida Copacabana, bem no coração do Meia. Número 1122. E vamos dar início ao famoso programa Sala 7, o seu ouvido. Chamando uma pessoa aí do auditório para vir aqui o microfone. Faz favor. Não, não. Essa senhora aí, não. Essa senhora de cabelo acaju. Acaju em caldo, é. Pode vir. Não, essa que tá com aquela mocinha, cara de maracujá cristalizada, é. Não, essa velhota aí, a senhora de maiô biquíni, é. Faz favor. Pode subir, faz favor. É. Boa tarde. O que o senhor disse? Eu estou dizendo boa tarde. Ah, boa noite. Ah, a senhora está com uma linda cabeleira. Chapeleira? Não sou chapeleira, não. Não é isso. Oh, esse diabo é tudo. O que eu estou dizendo é que a senhora está com um cabelo muito bonito. Ah, já morei lá em Rio Bonito. Morei mais de 5 anos, é mesmo? Você me conhece de lá, é? Não, minha senhora, eu nunca vi mais gorda. Ah, eu era mais gorda, sim. Mas depois meu marido morreu, eu sofri muito. Oh, minha senhora, isso não interessa. A Tereza não, a Tereza agora tá... Hein? Tá morando, não tá mais morando comigo, não, sabe? Que Tereza? Mas quem foi que falou em Tereza? Quem foi? Pra onde é que ela foi, meu filho? Sou pra Caxias. Oh, tá Deus. Bem lá, sabe? Olha o filho dela... Montou uma fábrica de capacete e armaduras, e ela vende balas. Puxa, puxa, minha senhora. Puxa, puxa, não. É bala de dar tiro, meu filho. Eles estão se enchendo, sabe, meu filho? E a senhora como enche também, hein? Ah, eu podia estar muito bem, filho. Mas o meu marido com aquela mania de relógio, o que o senhor sabe, meu filho? Eu não sei de coisa nenhuma. É, lá em Iaúma, foi lá. Naquela relojoaria, cismou que havia de fabricar um relógio todo de palha. Levou 12 anos fabricando o relógio. Gastou uma fortuna. No dia que o relógio ficou pronto, ele botou em cima de uma cadeira, veio uma cabra e comeu. Veja só, coitada da velha. Ovelha não, foi uma cabra. O relógio formidável, todinho de palha, ponteiro, mostrador, corda, campainha, batia as horas, sabe? É? É. E a gente não escutava, porque a campainha era de palha. É. Só não escutava porque é surda. É um absurdo, sim, senhor. Bom, escuta uma coisa, minha senhora. Seu marido não se chamava Antonico Rabelo? Ah, tá me achando bonito o cabelo, né? Eu mandei fazer uma permanência. Ficou bonitinho, não é, meu filho? Ah, tá uma beleza. Só tá uma maravilha pra cair no poço. Ah, obrigado. Tá bem há mais de 3 dias que eu durmo de pé, né? Tá dorme em pé? Por quê? Pra não desmanchar a permanência, meu filho. Ó, aqui, minha senhora, a senhora quer fazer um favor? Vá pro Chico dos Infernos, viu? A senhora... O que você disse, meu filho? Olha, o que você falou, meu filho? Olha aqui, a senhora pode cantar? Pode? Ah, posso cantar, filho, sim, posso. Mas eu não sei cantar nada de cor, sabe? Eu não vou poder cantar. Ah, me lembrei, só se eu fosse... Agora... Olha aqui, minha senhora, a senhora faz favor de ir para os quintos de terno, viu? A senhora está prejudiqueijando o nosso trabalho e nós não podemos perquejar mais tempo com essas surdezas suas, ouviu? Tá bem, meu filho, tá bem. Então eu vou cantar só um pedacinho que eu sei. O senhor está pedindo, né? Também não gosto de fazer de rogada. É que está pedindo. Maestro... Então é lá maior, menor, sustenido, bem mole, sabe? Pode sair? Pode, já devia estar chegando. Você se lembra da casinha pequenininha, pom, pom, pom. Tem alguém me acompanhando? Ah, tem, cara, tem. Mas vai da vaca, se não quiser, toca pra gente. Lá pros lados de Bangu. Tinha um costume ao lado, com um cheirinho danado, enchia de urubu. Nossa, não atrapalha. Tinha um costume do lado. A senhora foi gongada, minha senhora, viu? A senhora foi gongada, tá entendendo? Ah, o senhor tá gostando, mas é que não sabia a letra toda, né, meu filho? Quer saber todo o quê? Com um cheirinho danado. A senhora foi gongada. Tia de urubu. Isso tem que ser a foto. Olha aqui, minha senhora. A senhora foi... Peraí. A senhora foi gongada. A senhora foi gongada. Eu fui gongada, meu filho? Foi. Como é que eu não ouvi? A senhora não ouviu, minha senhora, mas foi gongada, sim. Mas eu não ouvi, meu filho. Olha que eu tenho ouvido muito bom, sabe, meu filho? Sim. Até uma vez, eu até vou contar pro senhor. Não, peraí. Não, conta não. Senta aí nessa cadeira. Senta aí. Ei! Senta aí, minha senhora. Pra eu sair, tá bem, eu saio, meu filho. Não precisa estar gritando. Só que se eu tô atrapalhando, eu saio. Boa noite, meu filho. Vai, tarde. Oh, vai, meu amigo, você está com tudo. Além do pé machucado, ainda rege esse pé nariz por cima. Olha que eu quase que me liquidifiquei de tanto rir olhando pra tua cara. mas não se incomode que a tua vez vai chegar também. E agora, aqui estão os empertigados do doutor Reservas da PRK30... Luiz Esticadinho e Jair Encolhidinho, que vão recitar a poesia de Schopenhauer intitulada Minha Malzubira Bramatologicamente a Melhora. Entra, Blasinhas. Cada copo de Brahma Chopp com aquela cristalina pureza, com aquela espuma salutar, é uma fonte incalculável de riqueza, da riqueza do melhor sabor. Brahma Chopp concentra em cada garrafa, em cada barril, o triplo valor do melhor malte, do melhor lúpulo e do mais puro fermento. Eis porque Brahma Chopp é sempre pura, saborosa e aromática. Eis porque Brahma Chopp é a cerveja que só faz bem. Abra uma garrafa de Brahma Chopp. Prove. Sinta. Que deliciosa sensação reconfortante para o seu organismo. Por ser mais concentrada, Brahma Chopp é mais desejada. É uma tradição de cordialidade que une a família brasileira. E aqui está novamente a dupla que sempre abafa. A dupla barril e garrafa, Otelo e Negatério. Alão, alão, alão. E agora, prosseguindo com o nosso programa de calouros ligeiramente estrábicos, o que lhes dá até uma certa graça, vamos chamar um candidato ao trono dos cantores líricos. Faça o favor, o senhor aí. Não, senhor, não, não, esse rapaz... Olha a impressão de bagunça. Esse rapaz aí de camisa amarela. Eu? Não, você aí, senhor. Esse camisa amarela, só tem você aqui, meu filho. Bom, papai, mas isso não é camisa amarela, isso é branco. É branca? É, parece amarela por causa da poeira, né? Vai ver que você andou lá pro Cornélio e pro Copo, Raiz do Parque. Então precisa mandar lavar isso, sabe, meu? Não, eu lavo, de dois em dois meses, não mando lavar, não, isso. Muito bem, assim tá bem. Mas como é o seu nome, afinal? É, meu nome é Sulfo Higiênico da Silva, casado. Eu não estou perguntando se o senhor é casado ou não. E nem eu estou dizendo. Você não disse que é casado? O casado é meu nome. Eu sou casado, mas é só no nome. Quer dizer, é tão que é só para tapear, não é? E por que você não legaliza logo esse negócio? Que negócio? Casamento. Que casamento? O da gata borralheira, meu filho. Gata borralheira, raio de parto ao diabo. Chegou a minha hora de pegar o panarito também. Pode botar a sua boina em cima da cadeira, vá. Não, isso aqui não é boina, não, senhor. É chapéu. Chapéu? É que os ratos roeram a aba dele e ficou parecendo boina. Mas na sua casa tem muito rato? E tem rato na casa? Sim. Agora não tem muito, não. Tem uns 200, 250. E por que vocês não botam ratoeira lá? Ah, porque eu moro com a minha avó. E o que é que tem isso? O que é que tem? É que ela é presidente da Sociedade Protetora dos Animais. E não quer é matar rato. Tá bem, meu filho. Não precisa ficar aborrecido. É, não quer matar rato, era essa. Ora, lá em casa até os gatos andam de focinheira pra não morder o rato. E o senhor ainda vem com essa porcaria desses conselhos. Gato pra botar ratoeira na mesa pra matar os bichinhos lá, olha essa. O senhor quer bancar o pombo da discórdia? Pombo, meu filho? É isso mesmo. Eu tenho cara de pombo. É isso mesmo, é. Não há dúvida, eu com esse vou sofrer mais que o Otelo sofreu. E a do homem já quer que eu vire pombo? É, o pombo da discórdia aqui, o pombo da discórdia. Olha aqui, meu amigo, se fosse pombo, não estava aqui embaixo laturando, sabe? Estava lá em cima voando. E havia de arranjar sempre um jeito de lhe fazer uma grande reverência nas pulsas, sabe? Ah, eu agradeço as suas referências, viu? Mas brigar com a minha avó por sua casa que eu não vou, viu? Mas quem é que disse para o senhor que brigar com a sua avó, meu amigo? Você não disse para levar uma rateira para casa? Não, senhora, não disse isso. Fiz apenas uma sugestão, senhor. Mas é uma sugestão tão suja que eu não posso aceitar. Imagina se eu chegar em casa com uma rateira embaixo do braço e dizer para minha avó, tá aqui uma rateira que o Estique da Terra Cateta mandou comprar para matar seus gatos. Ela pegava uma metralhadora, vinha aqui, fuzilava tudo. E como é que chama a sua avó? Minha avó, o nome dela? Sim. Tenória Chavascante. Tá bem. Então vamos mudar de assunto, sabe? O que é que o meu ilustre amiguinho vai cantar? Ah, bom, eu vou cantar. Pode cantar o que quiser, sabe? A tua avó também. Se quiser, pode vir, canta o que quiser. Quebra esse troço todo aqui e depois vai embora. Ah, isso mesmo. Com a minha voz eu faço tudo o que eu quero. O senhor e a sua avó? Com a minha voz eu só não consigo fazer um terno novo, mas o resto eu faço o que eu quero. Ah, vai, o que o senhor vai cantar? Eu vou cantar uma decomposição, né, da minha larva, com a música da valsa intitulada Deu-me um nó. Deu-te um nó, onde? Que? Mas onde é que deu o nó? Sei lá onde é que deu o nó, a música não é minha. Tá bem, pode começar. Pode começar? Pode. Vou cantar em homenagem com a minha avó. E qual é o tom? O tom é dó menor. Isso. Morre minha avó. Morre minha avó, não te acordes com o canto meu. Morre minha avó, morre minha avó, se não vai te encher mais que um pneu. Seu netinho, aqui, feito bem, teve. canta sempre ao seu lado. Isto que enche mais que ó. Delicado. A tal Manolita também como enchia, mas já ninguém canta esse troço hoje em dia. Pararapum, pararapum, pararapum. Eu só canto o dominó para fazer dormir a minha avó. E na noite de São João canto para ajudar em Gebalhão. Muito bem. E agora, senhores, muita atenção. Miau, miau, miau, miau. Quando o galo miar, o cacique começa a informar. Certos bagres constroem para a grandeza do Basílio. Da capital e dos estrados, em virtude da péssima qualidade das testemunhas nacionais arranjadas para o crime do saco do pão, as autoridades policiais mandaram vir da Inglaterra duas ótimas testemunhas que deverão chegar aqui o mais tardar até o fim de dezembro. Segue assim a polícia o exemplo dos clubes brasileiros de futebol que importam juízes ingleses. Morro do Pinto 30. Um tal Heitor de tal filho, filho de Heitor de tal pai, declarou à imprensa que estava ontem no alto percovado, quando passou bem junto dele, desenvolvendo grande velocidade, um disco voador que na ocasião tocava o choro delicado. Momentos depois, o mesmo disco tornou a reaparecer, desta feita fazendo ouvir os compassos do fado Coimbra. Será verdade? Tic-tic! E novamente com vocês os famosos locutores Luís Tripinha e Jair Pelancão. A dupla que abafa a banca entra. Cada copo de Brahma Chopp com aquela cristalina pureza, com aquela espuma salutar, é uma fonte incalculável de riqueza. Da riqueza do melhor sabor. Brahma Chopp concentra em cada garrafa, em cada barril, o triplo valor do melhor malte, do melhor lúpulo e do mais puro fermento. Eis porque Brahma Chopp é sempre pura, saborosa e aromática. Eis porque Brahma Chopp é a cerveja que só faz bem. Abra uma garrafa de Brahma Chopp. Prove. Sinta. Que deliciosa sensação reconfortante para o seu organismo. Por ser mais concentrada, Brahma Chopp é mais desejada. É uma tradição de cordialidade que une a família brasileira. E aqui está novamente a dupla que sempre abafa. A dupla Barril e Garrafa, Otelo e Megatério. Alão, alão, alão. E vamos ter agora, senhoritas, pela voz pedagógica do locutor Otelo Trigueiro, o seu frutuoso boa noite para vocês. Maestro, ataca ao rebe da muro. Queridas fanzocas do coração, vocês, para mim, são os frutos proibidos do pomar da existência. Você não adivinha como eu fico triste quando vejo uma uva dessas parecidas com a Eva que comeu a banana maçã no paraíso e não posso mexer com ela porque a minha posição artrística não permite que eu a mexa. Não é que eu seja indiferente, absolutamente. Ainda agora, acabo de receber uma carta das senhoritas Naná Primeira e Naná Segunda que se queixam de eu não ir ver elas lá em Mangueira. Ah, Nanás, se vocês soubessem o abacaxi que eu tenho que descascar, se vocês conhecessem o meu romance, se vocês soubessem como eu estou morando longe. Atualmente, queridas, eu moro na Pinha, ou quer dizer, na Penha. E embora você ginja que eu vá vê-la, e embora eu desejambo ir, eu peço licença para dizer que é impossível. Você, Naná, bem melancia o meu amor. Mas assim com essas exigências você não laranja nada. Os ouvintes hão de dizer que eu estou melão cólico hoje, que eu estou azedo como limão. Mas é preciso que Naná saiba que comigo ninguém manga. E vocês outras cerejas de Copacabana, tâmaras mimosas das Laranjeiras, é preciso que vocês saibam também que eu não sou jaca para me dividir em pedacinhos. Tenham paciência. E para você, querida fanzoca Carolina Damasco, da cidade de Aracaju, a quem eu prometi mandar um jabuti que eu tinha, aviso que não vai poder ser porque o jabuti acaba de morrer. Queridas fanzoquinhas de todo mundo e dos outros planetas, boa noite para vocês. E aqui encerramos mais esta sensacional audição de PRK30, um programa criado e escrito por Lauro Borges, tendo como únicos intérpretes o autor e Castro Barbosa. Na próxima sexta-feira, pela Rádio Tupi do Rio, Onda Média, em cadeia com a Rádio Tamoio, ZYC9, em Onda Curta, ouçam novamente PRK30, precisamente às 21 horas e 35 minutos, sempre numa oferta da Companhia Cervejaria Brahma. Siga-nos nas redes sociais e participe de transmissões e programas. Facebook, www.facebook.com/UltraRádio do Brasil. Twitter, twitter.com/UltraRádio_BR. Rádio Melhor do Futebol, passando a emoção que você já conhece. Amigo ouvinte, com perdão das palavras, muito good night, muito boa nascer e muito I love you. Frases que trocadas em miúdos querem dizer boa tarde em francês. A hidroenlatada PRK-30, Rádio Abotora de São Paulo, acaba de se pendurar no espaço etéreo a fim de levar para o interior do cérebro das pessoas que nos ouvem os programas mais sulfídricos. Sei lá que diabo é isso. Do Rádio Mundial sem ser preciso entrar na fila. E já que falamos em fila, vamos ouvir a psiconeurótica na Orquestra Filarmónica de Berlim, capital da Checoslováquia. Executando em primeira edição, para atender a pedidos, o nosso conhecidíssimo profício musical, maestro, tira o dedo da boca, bota a touca e ataca a maravilha. Acabaram de ouvir pela famosa Orquestra dos Despedaçados de Tucuruvi, recém-chegada do norte da América do Sul, um trecho desse negócio que eles acabaram de tocar. Esse número foi uma delicada oferta do famoso laxante Limpa Tripa e do delicadíssimo fortificante Pé na Cova de Baia. O fortificante da moda. Pé na cova contém ferro para o sangue, cálcio para o seu cérebro e fósforo para o seu cigarro. E agora... Coelho não é que eu conheço. O teletrigueiro, o adorável locutor muito mais delicado que qualquer jogador uruguaio, vai espalhar o perfume da sua voz do cetim cor-de-rosa pálido. Palmas para o locutor que provoca apendicite no coração das mulheres. Merci de Alcoque. Mulheres do Brasil, boa noite. Aqui está falando eu, o adorável Otelo Trigueiro, o locutor bom até a última sílaba, para dar início ao começo do programa de calouros estrangeiros. Vamos chamar em primeiro primo loco o senhor Prudente de Queijo. Senhor Prudente de Queijo, está presente? Estou Só, senhor. Faz favor de subir. Faz favor de subir, seu Coelho. Boa noite. Boa noite. E, me diga-me uma coisa, seu Prudente. De que nacionalidade o senhor é? De que o quê? Nacionalidade. Quer dizer, de onde é que o senhor nasceu? Bom, eu nasci numa maternidade. Não, não, não é isso. Não interessa saber se o senhor nasceu numa eternidade ou coisa. O que eu quero saber, entendeu? É se o senhor é alemãozense da Alemanha, franciscano da França, chicaguense de Chicago, viu? Ou o nome, por... nome daí na Chicago. É, isso. Ou burquinando, borriqueiro. Você qualquer coisa. Onde é que o senhor nasceu, afinal? Ah, bom, eu sou venezuelano. Venene o quê? Venezuelano. Bom, eu nasci na Venezuela. Ah, o senhor nasceu na Venezuela? Nasceu, senhor. Ah, meu filho, então não é assim que se pronuncia. Não, não. Quem nasce na Venezuela? Sim. É Veleno Zelano. Veleno Zelano? É, Veneno. Veneno Zelano, viu? Não, não. Não, você não? Não, senhor. Venezuelano quer dizer o quê? Veleno. Na Venezuela. Na Venezuela, viu? Sim, senhor. E me diga umas coisas, o senhor está há muito tempo longe lá da sua terra, natalúcia? Não, senhor, eu ontem saí ontem pela primeira vez especialmente para vir tomar parte nesse programa. O que? Não me conte. Conto, senhor. Mas o senhor lá na sua terra, isso é, lá na Valisa Nela, não fala espanhol? O pessoal lá não fala espanhol? É, senhor, lá só se fala espanhol, é o idioma de lá, né? Mas você não está falando espanhol, por quê? É porque eu tenho a cabeça muito dura, não consegui aprender a falar espanhol, nem Ah, você não sabe em espanhol, você não sabe nem inglês? Não, senhor. Tão fácil, velho. É, senhor, desde... senhor só fala português? Sim, senhor, desde pequenininho, quando a mamãe vinha me perguntar, você quer um pouquinho de leite? Sim. Eu dizia assim pra ela, manda traduzir isso pro português, senão eu não respondo. Eita, só aí. E ela, mamãe, mandava traduzir? Mandava, senhor. Pessoal, papai estava muito bem naquele tempo, né? Sei, sei, sei. O que ele era? Ele era fazendeiro. Fazendeiro, né? É, ele tinha uma plantação de arame passado que era uma maravilha. O que é que o senhor tá me dizendo, hein? É, senhor, só passava assim na fazenda. Só vi aquela cerca com plantação de arame safada bonita, tudo enferrujado. Bonito, formidável, hein? Quer dizer que então o senhor obtinha tudo que queria, né? Ah, é. Eu fui criado cheio de vontade, né? E depois soltado, filho único. Ah, o senhor era filho único, né? É, senhor. Os outros três meus irmãos não moravam em casa, tá? Ah, não. Não, senhor. Não morava em casa os outros três, né? Não, senhor. Ué, mas não morava por quê? Porque a mamãe não conhecia eles. Não conhecia? Não, senhor, nem de vista. Ah, quer dizer então que eram irmãos só por parte de pai, né? É, senhor, por parte de pai e por parte de prima. Como é isso? Eu vou explicar pro senhor. Não, não, não, não, não explica nada, não, não explica nada. Não? Não, não, não. Tá bem, tá bem. Bem, escuta uma coisa, seu Benedito. Sim, senhor. O senhor vai querer cantar alguma coisa? Se o senhor quiser, eu posso cantar, né? Bom, tá bem, seu Bernardino, o senhor então vai cantar um número pequeno, viu? Que é pra economizar tempo, viu? Sim, senhor. E como é que se chama esse número que o senhor vai cantar, senhor Florentino? Se chama Nem Tu Nem Eu. Sim. Música de minha teoria de parceria com o Dorival Caio Mestral. Pode começar? Pode. Então lá vai. Lá vai o quê? Lá vai as vossas tripas. Lavai os vossos estômagos com uma cerveja faixa azul, a melhor bebida do mundo. É só puxa-saco, é. Puxa-saco não, senhor, é verdade, ué. Eu sei, rapaz, o que é verdade, né? Pode começar. Tá bom, lá maior. Só toca maior que o outro. Se eu quero um lá maior... Não, tá bom, hein? Tá bom, hein? Tá. Se quiser, não temos aí. Não, tá bom. Quem inventou o calor não fui eu, não acontece na vida? Plantaste uma bananeira e estavas desprevenida. Eu olhei feito um bobão, você se queimaste comigo e me deste um bofetão. Ai, bonito, não fazes favor nenhum e anda prevenida. Nem eu, se eu tivesse prevenido, não levar bofetão. Agudo, não, mas é uma nota comprida. Ótimo, formidável. Isso. Palmas aqui para o senhor Aristarco. Amém. Quem é o Aristarco? É o senhor mesmo, Raimundo. Sou eu, lembrar. O senhor pode receber o seu prêmio lá na nossa secretaria, viu? Na rua Barão de Pinta Monoangaba, 7.777, no estado de Mato Grosso. Deixa eu. Até amanhã ao meio-dia, hein? Pagamento até amanhã ao meio-dia. Até amanhã ao meio-dia? É. Mas é capaz de não dar tempo. Dá sim. Você tá de charrete que dá tempo. Tá bom. Pede pro Carlos arranjar um cavalinho ligeiro. Tá bom. Carlos, vai dar tempo, viu? Obrigado. E agora, prosseguindo com o nosso programa de calor estrangeiros, vamos chamar um cão de gato alemão. Faça favor, venha o senhor aí. Pode subir. O senhor tem um bigode só de um lado. Não. Boa noite. Boa noite. O senhor é alemão? Sim, senhor. E como é que se chama o seu nome? Como, senhor? Estou perguntando como é o seu nome, entendeu? Oh, já, já. Já, já? Mas até o senhor não é homem, chama-se já, já? Sim, senhor, eu sou homem. O senhor não está tendo as minhas calças? O senhor usa calças? O senhor não está tendo? Isso não é nada, até minha irmã também as usa e não é homem. Agora... Com esse nome de Iaiá, meu filho, eu só posso acreditar que o senhor seja homem, se eu mostrar os documentos. A minha nome não é que está Iaiá, não, senhor. Não é Iaiá? Não, senhor. Está como é? A minha nome é que está Ludovico Lobes Homem. A senhora é Ludovico Lobes Homem? Já. Logo vi que o senhor grande desse jeito, forte, curado, como um porco com essa cara... Parecendo uma melancia madura virada do avesso, não podia chamar a Iaiá. Mas diga-me uma coisa, o que é que o senhor toma para ficar forte desse jeito? Chove-se que esse peixe está andado. Oh, senhor! Será que eu estou a dar puxa-saco nesse programa? Pode andar-se que tem que mandar cervejas para cá, para a gente distribuir a pessoal. Mas, senhor Ludovico, de manhã cedo, quando o senhor se levanta da cama, o que é que o senhor toma? Cerveja também? Não, senhor. Não, senhor. Até o quê? Quando eu levanto da cama, eu tomo... como chama... O que dizia agora, aquele coisa... Uma... Por favor, como chama aquele bicho que canta de noite e bate os asas? Que canta de noite e bate os asas é o galo. Ah, sim, senhor. Isso mesmo. Mas, por favor, como chama o mulher dele? A mulher dele é a galinha. Antes de ser galinha... Antes de ser galinha era franga. Sim, por favor. Mas como chama? Antes de ser franga. Aí antes de ser franga, vai estar para o diabo é pinto. Não, antes de ser pinto, por favor. Antes de ser pinto é ovo, meu. Oh, isso mesmo. Eu tomo dois pinguinhos todos os dias. Só toma dois ovos quentes todas as manhãs. Obrigado, senhor. E é preciso começar pelo galo para dizer que come ovos, seu lanfranhudo. Come, senhor. Ah, comer o diabo que eu carrego, vá. Vamos ao que interessa. O senhor vai ter que cantar alguma coisa? Já, já. Lá vem o diabo aí, aí outra vez. Ô, meu amigo, quem é esse raio dessa mulher? Come, senhor. Essa dona Iaiá. Não, senhor. Iaiá quer dizer... Diz, senhor, em alemão. Ai, ai, ai, quer dizer sim, senhor? Já, já. Diabo, língua mais desenxavida. Quer dizer que ioiô, então deve ser não, senhora. Como, senhor? Nada. Você vai cantar até alguma coisa, não é? Já. Eu fui cantar uma trecho de uma falsa Danúbio Azul em alemão. Falsa? Verdadeira. Ah, valsa, valsa. Por favor, maestro. Chairo il piangul, angul, angul. Mozione mai miul, on croiton schoen, schoen, schoen. Via gottierosen, hosen, hosen. Come on, don't get silent, silent, silent. Auf, auf in der Seen, der Seen, der Seen. On Frau Batatoisin, ihren Zebräusin, viel. Rage and dulce key choice. When a frau to the old French town, the right simply larger, right and I the rise, if you're old, see the rainbow spring, when a frau listen right out. Chega, chega! Já pode estar cantando alguma incombriência, a gente não sabe. Ah, cantava mal assim nos quentes dos infernos. Não, é que tá bom. Está bom, não se entende nada. Olha que eu já não queria entender grande coisa. Eu queria ver se entendia pelo menos nem que fosse uma letra. Uma vogal ou uma consoante, nem isso eu entendi nada. Então, se o senhor quiser, pode cantar em português. Eu tenho um pronúncio muito bom, hein? Não, meu amigo, não, nada disso. Em português, só fado. Só fado, como é, senhor? É somente fado. Oh, isso não sabe. É. O senhor não sabe tocar nenhum instrumento? Oh, já. Eu toco flauta muito bem. E por que o senhor não trouxe a flauta para tocar? Não, porque ele estava quebrado e eu mandei fazer uma rapadura nela. Ah, mandou botar uma rapadura na flauta, não é? Está mais doce quando o senhor puser na boca, não é? Não é? Uma rapadura, uma consertamento, não é? Ah, mandou consertá-la? Sim, senhor. Sim, senhor. Até quando ela estiver pronta, o senhor aparece. Ouviu? Sim, senhor. Muito bem, muito boa noite. Boa noite. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado. Boa noite. Ah, e agora? Dá licença. Sabe? Oh, rapaz, o que é que há? Não há nada propriamente disso, doutor. Você já está aqui outra vez de novo, seu chato. Quem? O que é que você quer? Bom, eu sou propriamente dito um fã do seu programa. Um fã verdadeiro, propriamente dito. Não sou fanfula, não. Fã mesmo. E eu vim, por isso é que eu venho aqui, propriamente dito, entendeu? Mas o que é que você veio cá fazer agora? Eu, propriamente dito, eu vim fazer uma pergunta para o senhor. Pode ser? Pode perguntar o que quiser. Propriamente dito, o senhor vai dizer uma coisa. Diga. As azeitonas sertanas. Que besteira é essa, meu amigo? A tal azeitona tem pernas? Não tem? Não é troco, não. Oh, não tem pernas? Não tem, nem, senhor. Não tem? Não, senhor. Então comi um besouro pensando que era azeitona. Você comeu um besouro? Propriamente dito. Quando? Agora mesmo. Está dentro do pastel. Agora? É, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou esperar, né? Mas escuta uma coisa. Você não vai tomar uma providência? Não, vou esperar até ver se acontece alguma coisa, provavelmente disso. Mas você não vai tomar nenhuma providência? Providência? Não, vou tomar uma batida paulista. Sim. Até afogar esse miserável desse besouro. Uma só, o senhor não afoga, não. Não, se não afogar, toma mais. Tá bem. Quer ir comigo tomar um chá? Não, muito obrigado, muito obrigado. O senhor não sabe o que está perdendo. Tá bem. Então, boa noite, muito provavelmente dito. Sim. Saudações à família, provavelmente dito. Vai andando, rapaz. Vai andando, senão daqui a pouco levas um taverco propriamente dito pelas puças. Não vais aparecer mais aqui, sabe? Provavelmente dito. Traz, parto ao diabo. Só arrebenta panarice na minha mão. Provavelmente dito. E vamos passar agora. Provavelmente dito, amigo Azar. Amém. Vamos passar agora a palavra à nossa estaçãozinha auxiliar, a Rádio Entupida de São Paulo, onde ouviremos a palavra dos distintos locutores Ribeirinho Leitãozão e Arruda Leitãozinho. No poema intitulado Uma Faixa Azul na Mesa, faz parte da sobre-idem Entre a Boquinha de Anjos. Estamos apresentando sob os auspícios da Companhia Antártica Paulista, Lauro Borges e Castro Barbosa, em PRK30, a Rádio Voadora de São Paulo. Guaraná Champanhe da Antártica, um presente para todos os lares, uma delícia para todos os paladares. Milhões de consumidores atestam. O Guaraná Champanhe é o mais puro, é o mais gostoso dos refrigerantes. Guaraná Champanhe, um produto Antártica. E vai prosseguir PRK30 com Lauro Borges e Castro Barbosa. E agora, minhas senhoras, vamos ter a deletéria satisfação de trazer ao nosso microfone a senhorita Dona Dolina da Silva Crepon, séria candidata ao trono da mais bela velha da América do Sul. Faz favor, Dona Cartolina, boa noite. Boa noite. Contasse. A senhorita, apesar dos seus 84 anos... Não, perdão, 84 não, 83 e 11 meses. Tá bem, a senhora... Senhora não, eu sou senhorita. Desculpe, a senhorita, apesar dos seus 83 anos... Isso. Pretende levantar o título da mais bela velha da América, né? Natural, quer dizer, a única concorrente que eu tinha medo era a minha irmã. Qual é aquela completamente? É, que ela não vai concorrer. Está com cachumba. Aonde? Cachumba aonde? Nas axilas. É. Quer dizer que a senhora então está em plena forma, né? Ah, isso nem precisa perguntar. Ele só olha para minhas fórmulas e vê logo se eu estou em forma, né? É. Mas me diga uma coisa, Dona Cartolina. Aquele senhor que estava com a senhora outro dia era seu pai? Está um altão parecendo... É, justamente. Um poste da Light? É. Que pai, nada. Aquele é meu tatatatatataravô. É? É, e meu pai ainda é mais alto do que não ele. Não diga. Digo sim. O quê? Meu pai é tão alto, tem a cabeça tão lá em cima, que pra conseguir coçar a cabeça tem que subir na cadeira e ficar na ponta do pé. Veja só, o que, é que a senhora tá me dizendo? É isso, olha. Se ele molhar os pés em janeiro, só vai espirrar lá para junho, em agosto. A umidade leva tempo até subir no nariz dele. Né? Muito bem, Dona Cartolina. Que barbante é esse que está de pendurado aí? Ah, essa alcinha do meu sutiã que arrebentou. Mas é de barbante? Barbante nada, meu filho, isso é de corda. A corda? É, eu tirei até um pedaço da corda que estava amarrando a sabra. Ah, escuta uma coisa, a senhora então quer dizer alguma coisa aqui ao nosso microfone? Quero sim. Então senhor. Pode falar. Obrigada, alô, brasileiros, da noite. Tudo farei para vencer esse torneio e levar para o meu querido Brasil o título da mais bela velha da América do Sul. Um abraço para papai, mamãe, vovó, vovô, meu bisavô, minha bisavó, meu tatatatatatataravô. Que tal, coisa? É uma corneta, me ajudava, né? Sim, senhora. Obrigada. Muito bem, gostei de ver a sua falação, hein? Sim, senhor. Com quem foi que a senhora aprendeu a falar tão bonito assim? Foi com os nossos jogadores de futebol. Ah, muito bem. Muito obrigado, Dona Cartolina. E até outro dia, sim? Tá bem. E agora, para finalizar, aqui está esta fadista mais notável do que o cavalo de Troia, que é Maria Joaquina, dobradista da Porta Baixa, que vai cantar um fado para atender a filha. Umas palmas para a gaja. Muito obrigada, muito obrigada. Eu vou cantar para atender ao gentil pedido o fado da minha larva intriculada. É, maestro, o tom é lá menor. Chorando eu posso vir aí. Eu posso vir a chorar, mas às vezes eu me calo. E então começo a cantar. Rico, rico, rico. manjerico. Diz, lá, manjerico, vamos vai. Bem feito, senão essa pintura. Feito manjerico na cidade, tá que rico, rico, rico, manjerico. Diz, lá, manjerico, vamos vai. Bem feito, senão essa pintura. Feito manjerico na cidade, tá que e assim é o cão que é salvado. Cristo salvado os alguém. Não sei se é só alguém me esquece. Ou se só alguém me quer bem. Não? Essa pressa. Rico, rico, rico, manjerico. Vamos lá, manjerico, pronto, vai. Bem feito, senão essa títula. Feito manjerico na cidade das cães. Rico, rico, rico, manjerico. Vamos lá, manjerico, pronto, vai. Bem feito, senão essa títula. Feito manjerico na cidade das cães. Boa noite, senhores. Boa noite e até a festa, se Deus quiser. E assim foi, ouvintes, numa apresentação da Companhia Antártica Paulista, o programa PRK30 com Lauro Borges e Castro Barbosa. Sensacional! Tô rindo até agora das palhaçadas do Otelo Trigueiro e do Magtério na Babo da Alicerce. Então, vocês ouviram o Arquivo do Humor Especial com dois programas completos da PRK30... Um que vocês acabaram de ouvir, de 20 de julho de 1954, da Tupi de São Paulo, e o de 30 de maio de 1952, da Tupi do Rio de Janeiro. Uma curiosidade é que os dois programas eram patrocinados, respectivamente do Rio pela Brahma e o de São Paulo pela Antártica. As duas empresas em 99 se fundiram e formaram a Ambev, sem merchan, claro. Lembrando que daqui a pouquinho tem o Grenal 402, pois é, Grêmio Internacional com Alessandro Oliveira, Thiago Rocha e Pedro Marcon, além deste que vos fala, operando as carrapetas, reportando e apresentando. Não se esqueçam, no intervalo do programa, no intervalo do Grenal, para o programa jogo, no intervalo do Grenal, minha gente, tem surpresinha para vocês, hein? Aguardem, aguardem! E logo depois, 6h20 da tarde, Atlético Mineiro e Palmeiras com Cauã Santos, Bruno Godinho e Renan Giorgetti com Gabriel Linha. Apresentando e reportando também, por que não? Tava até me esquecendo. Excepcionalmente, hoje nós não teremos a participação da equipe de esportes, porque o programa é gravado. Mas semana que vem, mais um representante da equipe de esportes da Ultra e da MF vai falar sobre a rodada. Então não se esqueça, futebol é com a gente. Agora, possivelmente 3 horas e 10 minutos, já já nós voltamos para o derradeiro bloco do VHS. Especial de Dia dos Pais aqui na Ultra e na MF. Até já! Seu coração, você é um de nós e traz sua emoção. Domingo é todo alegria. O programa Silvio Santos começa logo após Xena, Tempo de Alegria, Tentação, Peão da Casa Própria, Domingo Legal, a estreia do Gol Show. Em Nome do Amor, sorteio da Telecena e Topa Tudo por Dinheiro. Domingo, muito mais atrações no programa Silvio Santos. Nós somos os Bandeirantinhos, CR. Clínio Rocha, sempre ao seu dispor. De 5 milhões a 1 bilhão. Mais de 5 mil imóveis à disposição. Telefone já 527662. Em Clínio Rocha você tem melhor serviço e não paga nada por isso. Em Clínio Rocha a casa é sua. Forte. Alegria no espiar, todo mundo vai tocar. beba com moderação. Bomba 1, bomba 2, bomba 3, bomba 4, bomba 5, bomba 6, bomba 7, bomba 8, bomba 9, bomba 10. Nós estamos a dar fim. Se a nós, você só tem a ganhar. Quem bomba na Delfim vai lançar o seu. Quem está na Delfim está na maior empresa independente de poupança do Brasil. Nós estamos a dar fim. Junte-se a nós. Se o gato manda chuva, se mande. Se a gata é mulher, gato se transe. Gatinha engatinhando de quatro. Um quarto escuro brilha o olho do gato. Se o gato manda chuva, se mande. Se a gata é mulher, gato se transe. Gatinha engatinhando de quatro. No quarto escuro brilha o olho do gato. Agora Black Cat, nas melhores lojas. Bote as garras pra fora. De março de 85, Walter Daniel Falcone derruba Maguila no ginásio do Corinthians. 18 de maio de 86, no mesmo ginásio, Maguila não perdoa. 17 de novembro de 85, em Sorocaba, São Paulo, o martelo holandês André Van Den Hotelaar derrota Maguila. Mas isso não vai ficar assim. Domingo, dia 27, às 8 da noite, no ginásio do Corinthians, no ringue da vingança, Maguila pega o Hotelaar. Bate nele, Maguila. A Bandeirantes torce por você. Ingressos à venda nas bilheterias do Ibirapuera e do Corinthians. Compareça. Programa Internacional de Boxe, a partir das 17 horas. Eu vou quebrar a cara dele, que nem ele quebrou a minha. Muito bem, estamos de volta com o derradeiro bloco deste VHS especial de Dia dos Pais. E olha, antes do último bloco musical, eu queria falar uma coisinha com vocês. Vocês sabem que dia 1º de setembro, este programa vai fazer o seu primeiro aniversário na outra. Então, podem se preparar. O meu amigo Nilson Santos gravou duas entrevistas especialmente para este programa especial comemorativo a um ano do VHS na outra, no dia 31 de agosto. Com quem? Com quem? A primeira com Ivan Bruno, sim, ele mesmo, narrador do Band Sports, responsável pelo painel da Web Rádio, ele que vai contar sobre a sua trajetória e também seus projetos futuros, além, é claro, de direitos de transmissão no Web Rádio. E também Alexandre Costa, narrador da CBN Recife, que também vai contar a sua história e também os seus projetos e falar um pouco sobre futebol no rádio com a gente nesse programa especial de um ano do VHS. Então não se esqueça, Ivan Bruno e Alexandre Costa, entrevistas especiais no dia 31 de agosto no programa especial de comemoração de um ano do VHS aqui na Ultra e também na MF. Vocês não perdem por esperar. E agora, abrindo o último bloco do VHS especial de Dia dos Pais, um artista que foi pai. Em 1975, essa fera, que é irmão de três feras da música, teve uma filha. Depois, fez sucesso com I Just Want To Be Your Everything, música que foi número 1 na parada da Billboard. Depois teve Love Is Thicker Than Water. Depois teve Shadow Dancing e essa música que eu vou tocar. Pena que as drogas acabaram com a vida dele 5 dias depois de completar 30 anos. O aniversário dele foi no dia 5 de março e no dia 10 de março de 1988 ele se foi. Inclusive, esta música que eu vou tocar é a lápide de Andy Gibb, An Everlasting Love. Mais ou menos 3h15. Muito boa tarde a todos. Este é o VHS especial de Dia dos Pais. Onde você estiver, vai Andy. Crying again. rádio, o melhor do futebol. Passando a emoção que você já conhece. Ultra. Isto sim é rádio. Now I've changed my mind, I'll open up the doors. deixou entrar menor. O homem censurou, tava de mau humor. Não tinha dormido bem, porque não levantou. Pense como ia ser bom se nós fizesse um som que ultrapassasse a barreira das AM/FM dos elevador. Aí sim, dá um selinho e mostra o seio da Tio Sol. Quando eu te vi, o meu calção se abriu, caiu uma lágrima. Você seu salgadinho, cê vai gostar de mim. Se eu tocar no seu radinho, chora até o fim, só pra rimar com o in. Pois se eu ganhar din-din, cê vai gostar de mim. Se eu tocar no seu radinho. Michael Joseph Jackson com Leave Me Alone. Antes, Raimundos, A Mais Pedida. Beatles com Help. 14 Bis, Bola de Meia, Bola de Gude. E Andy Gibb com An Everlasting Love. Essa música que eu toquei agora, Leave Me Alone, foi parte do filme Moonwalker, que o SBT passa todo ano no aniversário da morte do Michael Jackson. Pois é. Bom, agora eu quero dar um recado para você. Sexta-feira entra no ar o site oficial da cobertura do Família Aquática e destas emissoras ultra e melhor do futebol para o troféu José Finkel 2014, que vai acontecer de 1º a 6 de setembro no Itaguará Country Club, em Guaratinguetá, interior de São Paulo, e lá também estaremos. Nós vamos contar a história da competição, também os preparativos, enfim. Muitos dos atletas, dos melhores atletas do Brasil e alguns atletas estrangeiros, por que não dizer, vão disputar uma vaga só, os brasileiros, para o Mundial de Piscina Curta de Doha no Catar, que vai acontecer em dezembro. Esse evento vai ser imperdível. Acessem familiaaquatica.webnode.com a partir de sexta-feira para vocês curtirem o site oficial da cobertura do Troféu José Finkel em setembro. Muito bem, galera, mais ou menos 3h30. É hora de irmos. O VHS especial de Dia dos Pais fica por aqui. Mais uma vez eu quero mandar um grande beijo para todos os pais pelo dia de hoje. Humberto, meu irmão, aqui perto. Beijão para você. Clóvis, meu pai. Um beijão para você também aí em Juiz de Fora. Espero que saibam curtir o seu dia com os seus filhos. Afinal de contas, como diz o Cid Moreira, o pai realmente não existe sem o filho. Quem sabe um dia chegue a minha vez. Daqui a pouquinho eu volto ao vivo, hein? Com o Grenal, ao lado do Alessandro Oliveira, do Thiago Rocha e do Pedro Marcon. Grenal 402 aqui na Ultra e também na MF. Logo depois, Cauã Santos narra Atlético Mineiro e Palmeiras com Bruno Godinho, Renan Giorgetti e Gabriel Linha. Nada mais justo do que encerrar o programa de hoje com essa música, não é verdade? Balão Mágico fecha os trabalhos com, obviamente, Dia dos Pais. Parabéns a todos os papais do Brasil e do mundo. Um grande beijo. Semana que vem nós voltamos com VHS ao vivo aqui na Ultra e na MF. Aquele abraço, galera, e até já. Boa noite, meu irmão brasileiro! Maestro, sua vez, maestro! Lá, lá, lá.